ingresso na Delta, 1805, pronto. 805, livre ingresso, repartilhado e pronto, 1-0. Gente, livre ingresso, importar alinhado e pronto, 1805. Objeto 6746, está autorizado a final, informe estabilizado. Autorizado a aproximação, reportar estabilizado, objeto 6746. A linha decola da 1-0, vento 1-6-0 graus com 8 nós. A linha decola pista 1-0, boa noite, 0-5. Da POCA 390, boa noite, 05. exatamente neste momento, RJ 6746. 6746, livre pouso na 10, vento 160 graus com 7 nós, altímetro 10 no meia. Zero, clear to line up and maintain runway 10. Line up and maintain runway 10, American 90. Flapjet 6746, solo 06, livre pela direita. Táxi nessa frequência via Alfa Juliette, portão meia dúzia. Alfa Juliette, meia dúzia, na sua escuta, RJ 6746. American 980, clear to line up and take off runway 10, wind 170 degrees with 6 knots. Clear to line up and take off runway 10, American 980. Pegando uma boa dia, boa noite, certo? Obrigado, meu amigo. Have a good flight. So long, American 980. Spark American 980, hoodie out of 2.2 for 290. 980, good evening, radar crest on the part, climb level 290, Poca de Plata. American, clear up to Niner Zero. Marca 980, canal Recife Center, frequency 16.85, disponível 15.45. Okay, 12685 or 12545, thank you.